Em todos os lugares onde passou, curou muita gente e também salvou. Ele fez prodígio de maravilha, da água em vinho transformou. E também na praia da Galileia, junto com ele uma multidão, pegando dois peixes e cinco pães, mais de 5 mil um homens sustentou. Em todos os lugares onde passou, curou muita gente e também salvou. Ele fez prodígio de maravilha, da água em vinho transformou. E também na praia da Galileia, junto com ele uma multidão, pegando dois peixes e cinco pães, mais de 5 mil homens.